Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 4, Capítulo 1. Os Karenin, marido e mulher, continuaram morando na mesma casa, encontravam-se todos os dias, mas eram completamente estranhos um ao outro. Alexei Alexandrovich estabeleceu, como regra, ver a esposa todos os dias, para que os criados não tivessem motivos para suposições, mas evitava jantar em casa. Vronsky nunca estava na casa de Alexei Alexandrovich, mas Anna o via fora de casa e o marido sabia disso. A situação era de miséria para os três, e nenhum deles teria sido capaz de suportar essa situação por um único dia se não fosse pela expectativa de que ela mudaria, de que era apenas uma provação dolorosa e temporária que passaria. Alexei Alexandrovich esperava que essa paixão passasse, como tudo passa, que todos a esquecessem e que seu nome permanecesse imaculado. Anna, de quem dependia a situação e para quem era mais miserável do que para qualquer um, suportou-a porque não apenas esperava, mas acreditava firmemente que tudo se resolveria e se resolveria muito em breve. Ela não tinha a menor ideia do que resolveria a situação, mas acreditava firmemente que algo aconteceria muito em breve. Vronsky, contra sua própria vontade ou desejo, seguiu seu exemplo, esperando também que algo, além de sua própria ação, certamente resolveria todas as dificuldades. Em pleno inverno, Vronsky passou uma semana muito cansativa. Um príncipe estrangeiro, que veio visitar Petersburgo, foi colocado sob sua responsabilidade, e ele teve que lhe mostrar os pontos turísticos que valiam a pena ver. Vronsky tinha uma aparência distinta. Além disso, possuía a arte de se comportar com dignidade respeitosa e estava acostumado a lidar com personagens tão importantes. Foi assim que ele foi colocado à frente do príncipe. Mas ele sentia que seus deveres eram muito cansativos. O príncipe estava ansioso para não perder nada do que lhe perguntasse em casa. Teria visto isso na Rússia? E, por sua própria conta, ele estava ansioso para desfrutar ao máximo todas as formas de diversão russas. Vronsky foi obrigado a ser seu guia na satisfação de ambas as inclinações. Às manhãs, eles passavam dirigindo para visitar pontos turísticos. Às noites, eles passavam apreciando os entretenimentos nacionais. O príncipe se alegrava com uma saúde excepcional, mesmo entre os príncipes. Com ginástica e cuidadosa atenção à saúde, ele havia chegado a tal ponto que, apesar do excesso de prazer, parecia tão fresco quanto um grande pepino holandês verde e brilhante. O príncipe havia viajado muito e considerava que uma das principais vantagens das modernas facilidades de comunicação era o acesso aos prazeres de todas as nações. Ele esteve na Espanha, onde se entregou às serenatas e fez amizade com uma espanhola que tocava bandolim. Na Suíça, matou camurças. Na Inglaterra, galopou com um casaco vermelho sobre sebes e matou 200 fazões para uma aposta. Na Turquia, entrou para um harém. Na Índia, caçou um elefante e agora na Rússia, desejava experimentar todas as formas de prazer tipicamente russas. Vronsky, que era, por assim dizer, um mestre de cerimônias para ele, esforçou-se ao máximo para organizar todas as diversões russas sugeridas por várias pessoas ao príncipe. Havia cavalos de corrida, panquecas russas, caçadas ao urso, trenós puxados por três cavalos, ciganos e banquetes com bebidas, tudo acompanhado de louça quebrada. E o príncipe, com surpreendente facilidade, aderiu ao espírito russo, quebrou bandejas cheias de louça, sentou-se com uma cigana no colo e parecia perguntar: o que mais? E será que todo o espírito russo consiste justamente nisso? Na realidade, de todos os entretenimentos russos, o príncipe gostava mais de atrizes, bailarinas e champanhe de foca branca franceses. Vronsky estava acostumado com príncipes, mas, seja por ter se trocado ultimamente, seja por estar muito próximo do príncipe, aquela semana lhe pareceu terrivelmente cansativa. Durante toda a semana, ele experimentou a sensação de alguém que poderia ter encarregado um louco perigoso, com medo do louco e, ao mesmo tempo, por estar com ele, temendo por sua própria causa. Vronsky estava constantemente consciente da necessidade de nunca relaxar, por um segundo sequer, o tom de severo respeito oficial, para que ele próprio não fosse insultado. A maneira do príncipe tratar justamente as pessoas que, para surpresa de Vronsky, estavam prontas a descer a qualquer profundidade para lhe proporcionar divertimentos russos, era desdenhosa. Suas críticas às mulheres russas, que ele desejava estudar, mais de uma vez deixaram Vronsky vermelho de indignação. A principal razão pela qual o príncipe era tão particularmente desagradável para Vronsky era que ele não conseguia deixar de se ver nele. E o que via nesse espelho não gratificava sua autoestima. Ele era um homem muito estúpido, muito satisfeito consigo mesmo, muito saudável e muito bem lavado, e nada mais. Era um cavalheiro. Isso era verdade, e Vronsky não podia negar. Era equânime e não se curvava aos seus superiores. Era livre e insinuante em seu comportamento com seus iguais e era desdenhosamente indulgente com seus inferiores. Vronsky era o mesmo, e considerava isso um grande mérito. Mas, para este príncipe, ele era um inferior, e sua atitude desdenhosa e indulgente para com ele o revoltava. Carne sem cérebro! Posso ser assim? Pensou ele. Seja como for, quando no sétimo dia se despediu do príncipe, que partia para Moscou, e recebeu seus agradecimentos, sentiu-se feliz por se livrar de sua posição desconfortável e da desagradável imagem que tinha de si mesmo. Despediu-se dele na estação e, ao retornarem de uma caçada ao curso, na qual haviam demonstrado a destreza russa, que durou a noite toda. Capítulo 2. Ao chegar em casa, Vronsky encontrou um bilhete de Anna. Ela escreveu: Estou doente e infeliz. Não posso sair, mas também não posso ficar mais tempo sem vê-lo. Venha esta noite. Alexei Alexandrovich vai ao conselho às 7 e ficará lá até às 10. Pensando por um instante na estranheza de ela tê-lo convidado a ir direto até ela, apesar da insistência do marido em não recebê-lo, ele decidiu ir. Vronsky foi promovido naquele inverno. Agora era coronel. Havia deixado o quartel-general e morava sozinho. Depois de almoçar, deitou-se imediatamente no sofá e, em 5 minutos, as lembranças das cenas horríveis que presenciou nos últimos dias se confundiram e se uniram a uma imagem mental de Anna e do camponês que desempenhou um papel importante na caçada ao urso. E Vronsky adormeceu. Acordou no escuro, tremendo de horror, e apressou-se em acender uma vela. O que foi? O quê? Que coisa horrível eu sonhei? Sim, sim, acho que um homenzinho sujo com uma barba desgrenhada estava baixado fazendo alguma coisa e, de repente, começou a dizer algumas palavras estranhas em francês. Sim, não havia mais nada no sonho, disse a si mesmo. Mas por que foi tão horrível? Ele se lembrou vividamente do camponês e daquelas palavras francesas incompreensíveis que ele havia pronunciado, e um arrepio de horror percorreu sua espinha. Mas que absurdo! Pensou Vronsky e olhou para o relógio. Já eram 8:30. Telefonou para o criado, vestiu-se às pressas e saiu para a escada, esquecendo completamente o sonho e preocupado apenas com o atraso. Ao se aproximar da entrada dos Karenin, olhou para o relógio e viu que faltavam 10 minutos para as 9. Uma carruagem alta e estreita, com um par de cavalos cinzentos, estava parada na entrada. Reconheceu a carruagem de Anna. Ela vem até mim, pensou Vronsky. E é melhor que venha. Não gosto de entrar naquela casa. Mas isso agora não importa. Não consigo me esconder. Pensou e, com aquele jeito que lhe era peculiar desde a infância, como de um homem que não tem do que se envergonhar, Vronsky desceu do trenó e foi até a porta. A porta se abriu e o porteiro, com uma manta no braço, chamou a carruagem. Vronsky, embora normalmente não prestasse atenção aos detalhes, notou naquele momento a expressão de espanto com que o porteiro olhou. Na própria porta, Vronsky quase esbarrou em Alexei Alexandrovitch. O jato de gás lançou toda a sua luz sobre o rosto pálido e afundado sob o chapéu preto e sobre a gravata branca, brilhante contra a pele de castor do casaco. Os olhos fixos e opacos de Karenin estavam fixos no rosto de Vronsky. Vronsky fez uma reverência e Alexei Alexandrovitch, mordendo os lábios, levou a mão ao chapéu e seguiu adiante. Vronsky o viu, sem olhar para trás, entrar na carruagem, pegar o tapete e o binóculo perto da janela e desaparecer. Vronsky entrou no vestíbulo. Suas sobrancelhas estavam franzidas e seus olhos brilhavam com um brilho orgulhoso e raivoso. Que situação, pensou. Se ele lutasse, se defendesse a sua honra, eu poderia agir, expressar meus sentimentos. Mas essa fraqueza ou baixeza, ele me coloca numa posição de mentir, o que eu nunca quis e nunca pretendi fazer. As ideias de Vronsky haviam mudado desde o dia de sua conversa com Anna no jardim de Vrede. Inconscientemente cedendo à fraqueza de Anna, que se entregou completamente a ele e simplesmente esperava que ele decidisse seu destino, pronta para se submeter a qualquer coisa, ele havia deixado de pensar que seu vínculo pudesse terminar como imaginou então. Seus planos ambiciosos haviam recuado para segundo plano novamente. E sentindo que havia saído daquele círculo de atividades em que tudo era definitivo, ele se entregou inteiramente à sua paixão e essa paixão o ligava cada vez mais a ela. Ele ainda estava no corredor quando ouviu o som dos passos dela se afastando. Sabia que ela o esperava, que o ouviu atentamente e que agora voltava para a sala de estar. Não! Gritou ela ao vê-lo. E ao primeiro som de sua voz, as lágrimas brotaram em seus olhos. Não! Se as coisas continuarem assim, o fim chegará muito, muito cedo. O que foi, querida? O quê? Estou esperando em agonia há 1 hora, 2 horas. Não, não vou. Não posso brigar com você. É claro que você não pôde vir. Não, não vou. Ela colocou as 2 mãos nos ombros dele e o encarou longamente com um olhar profundo, apaixonado e ao mesmo tempo inquisitivo. Ela estudava seu rosto para compensar o tempo que não o vira. Toda vez que o via, ela fazia com que a imagem dele em sua imaginação, incomparavelmente superior, impossível na realidade, se encaixasse com ele como ele realmente era. Capítulo 3. Você o conheceu? Perguntou ela, quando se sentaram à mesa sob a luz do lampião. Você está de castigo, sabe? Por chegar atrasado. Sim, mas como foi? Ele não deveria estar no conselho? Ele tinha ido e voltado, e estava saindo para algum lugar novamente. Mas isso não importa. Não fale sobre isso. Onde você estava? Com o príncipe ainda? Ela conhecia cada detalhe da existência dele. Ele ia dizer que passou a noite acordado e adormeceu, mas, ao ver o rosto emocionado e extasiado dela, sentiu vergonha. E disse que teve que ir relatar a partida do príncipe. Mas agora acabou. Ele se foi, né? Graças a Deus acabou. Você não acreditaria como tem sido insuportável para mim. Ora, mas por quê? Não é essa a vida que todos vocês, todos os jovens, sempre levam? Disse ela, franzindo as sobrancelhas e pegando o crochê que estava sobre a mesa. Começou a tirar a agulha sem olhar para Vronsky. Desisti dessa vida há muito tempo, disse ele, admirando-se da mudança no rosto dela e tentando adivinhar seu significado. E confesso, disse ele, com um sorriso, mostrando seus dentes grossos e brancos. Esta semana estive, por assim dizer, me olhando no espelho, bem dessa vida e não gostei do que vi. Ela segurava o trabalho nas mãos, mas não fazia o crochê, e olhava para ele com olhos estranhos, brilhantes e hostis. Esta manhã, Lisa veio me ver. Eles não têm medo de me visitar, apesar da Condessa Lídia Ivanovna, acrescentou ela, e me contou sobre a sua noite ateniense. Que horror! Eu só ia dizer. Ela me interrompeu. Era aquela Therese que você conhecia? Eu só estava dizendo. Como vocês são nojentos, homens! Como é que não conseguem entender que uma mulher nunca consegue esquecer isso? Disse ela, ficando cada vez mais irritada, e assim o deixou ver a causa de sua irritação. Especialmente uma mulher que não pode saber da sua vida? O que eu sei? O que eu já soube? Disse ela. Do que você me disse? E como eu sei que você me diz a verdade? Ana, assim você me ofende. Não confia em mim? Eu já não te disse que não tenho a mínima ideia que não queira te contar? Sim, disse ela, evidentemente tentando reprimir seus pensamentos de ciúme. Mas se você soubesse como sou miserável, eu acredito em você, eu acredito em você. O que você estava dizendo? Mas ele não conseguia se lembrar imediatamente do que ia dizer. Esses acessos de ciúme, que ultimamente se tornavam cada vez mais frequentes com ela, o horrorizavam, e por mais que tentasse disfarçar, sentia-se frio em relação a ela, embora soubesse que a causa do ciúme era o amor que sentia por ele. Quantas vezes ele disse a si mesmo que o amor dela era a felicidade? E agora ela o amava como uma mulher pode amar quando o amor superou, para ela, todas as coisas boas da vida. E ele estava muito mais longe da felicidade do que quando a seguiu desde Moscou. Então, ele se julgou infeliz. Mas a felicidade estava diante dele. Agora sentia que a melhor felicidade já havia ficado para trás. Ela era completamente diferente de quando ele a viu pela primeira vez, tanto moral quanto fisicamente. Ela havia mudado para pior. Ela havia se alargado por inteiro, e em seu rosto, no momento em que falava da atriz, havia uma expressão maligna de ódio que o distorcia. Ele a olhava como um homem olha para uma flor murcha que colheu, reconhecendo com dificuldade a beleza pela qual a acolheu e a arruinou. E, apesar disso, sentia que então, quando seu amor era mais forte, poderia, se o tivesse desejado intensamente, tê-lo arrancado do coração. Mas agora, quando, naquele momento, lhe parecia não sentir amor por ela, sabia que o que o unia a ela não poderia ser quebrado. Bem, o que você ia dizer sobre o príncipe? Eu afastei o demônio, acrescentou ela. Demônio era o nome que lhe deram por ciúmes. O que você começou a me contar sobre o príncipe? Por que achou isso tão cansativo? Ah, era intolerável, disse ele, tentando retomar o fio da meada do pensamento interrompido. Ele não melhora com um conhecimento mais próximo. Se você quer defini-lo, aqui está ele. Um animal em forma, bem alimentado, como os que ganham medalhas em feiras de gado e nada mais, disse ele com um tom de irritação que a interessou. Não, como assim? Ela respondeu. Ele já viu muita coisa, afinal. Ele é culto? É uma cultura completamente diferente, uma cultura deles. Ele é cultivado, como se vê, simplesmente para poder desprezar a cultura, assim como eles desprezam tudo, exceto os prazeres animais. Mas vocês todos não se importam com esses prazeres animais? Ela disse, e novamente ele notou um olhar escuro em seus olhos, que o evitava. Como é que você está defendendo ele? Ele disse, sorrindo. Não estou defendendo, não me importa. Mas imagino que se você não tivesse se importado com esses prazeres, poderia ter se livrado deles. Mas se lhe dá prazer contemplar Therese vestida de Eva. Mais uma vez, o diabo novamente, disse Vronsky, pegando a mão que ela havia colocado sobre a mesa e beijando-a. Sim, mas não consigo evitar. Você não sabe o que sofri esperando por você. Acredito que não estou com ciúmes. Eu não estou com ciúmes. Acredito em você quando está aqui, mas quando está em algum lugar, vivendo a sua vida, tão incompreensível para mim... Ela se afastou dele, finalmente puxou a agulha para fora do crochê e rapidamente, com a ajuda do indicador, começou a trabalhar laçada após laçada na lã, que estava brilhando de um branco intenso à luz da lâmpada, enquanto o pulso fino se movia rápida e nervosamente no punho bordado. Mas então, onde encontrou Alexei Alexandrovich? Ressoou de súbito a voz de Ana, artificialmente estridente. Esbarramos um contra o outro na porta. E ele o cumprimentou assim? Ana empertigou o rosto e, com os olhos entrecerrados, alterou rapidamente sua fisionomia. Cruzou os braços e Vronsky reconheceu de repente, no seu rosto bonito, a mesma expressão com que Alexei Alexandrovich o cumprimentou. Vronsky sorriu e Ana, com alegria, soltou uma daquelas risadas graciosas que vinham do fundo do peito e que eram um de seus principais encantos. Eu não entendo nem um pouco, disse Vronsky. Se depois da sua confissão na sua casa de campo ele tivesse rompido com você, se ele tivesse me desafiado, mas isso eu não consigo entender. Como ele consegue suportar essa situação? Ele sente isso é evidente. Ele? Ela disse com desdém. Ele está perfeitamente satisfeito? Porque somos todos tão infelizes quando tudo poderia ser tão feliz? Só que ele não. Não o conheço. A falsidade em que está mergulhado? Poderia alguém com algum sentimento viver como ele vive comigo? Ele não entende nada e não sente nada. Poderia um homem com algum sentimento viver na mesma casa com sua esposa infiel? Poderia ele falar com ela? Chamá-la de minha querida? E mais uma vez, ela não pôde deixar de imitá-lo. Ana, minha amada. Ana, minha querida. Ele não é um homem, não é um ser humano. É um boneco. Ninguém o conhece, mas eu o conheço. Ah, se eu tivesse no lugar dele, já teria matado, despedaçado uma esposa como eu. Eu não teria dito... Ana, minha amada, minha querida. Ele não é um homem, é uma máquina oficial. Ele não entende que eu sou sua esposa, que ele é um forasteiro, que ele é supérfluo. Não vamos falar dele. Você é injusta, muito injusta, querida, disse Vronsky, tentando acalmá-la. Mas não se preocupe, não vamos falar dele. Diga-me o que você andou fazendo. O que houve com sua consulta com o médico? O que ele disse? Ela olhou para ele com um olhar irônico e divertido. Evidentemente, ela havia descoberto outros aspectos absurdos e grotescos no marido e aguardava o momento de expressá-los. Mas ele continuou. Imagino que não seja uma doença, mas sim a sua condição. Quando será? A luz irônica desapareceu de seus olhos, mas um sorriso diferente, uma consciência de algo, ele não sabia o quê, e de uma melancolia silenciosa, surgiu em seu rosto. Em breve, você diz que nossa situação é miserável, que precisamos pôr um fim a ela. Se soubesse o quão terrível isso é para mim, o que eu daria para poder amá-la livre e corajosamente? Eu não me torturaria e torturaria você com meu ciúme. E isso virá em breve, mas não como esperamos. E ao pensar em como isso aconteceria... Ela se sentiu tão arrependida que lágrimas brotaram em seus olhos e ela não conseguiu continuar. Ela colocou a mão na manga dele, deslumbrante e branca com suas marcas à luz do lampião. Não vai acontecer como supomos. Eu não queria te dizer isso, mas você me obrigou. Em breve, tudo acabará e todos nós estaremos em paz e não sofreremos mais. Não entendo. Disse ele, entendendo-a. Você perguntou quando. Eu digo, e será em breve? Eu não sobreviverei a isso. Não me interrompa. E ela se apressou em falar. Eu sei, eu tenho certeza. Eu morrerei. Eu estou muito feliz por morrer e libertar a mim mesma e a você. Lágrimas caíram dos olhos dela. Ele se abaixou sobre a mão dela e começou a beijá-la, tentando esconder sua emoção, que... Ele sabia, não tinha fundamento, embora não pudesse controlá-la. Sim, é melhor assim, disse ela, apertando a mão dele com força. É o único jeito que nos resta. Ele se recuperou e levantou a cabeça. Ora, mas que absurdo! Que absurdo você está dizendo? Não, é verdade. O quê? Qual é a verdade? Que eu vou morrer? Eu tive um sonho. Um sonho? Repetiu Vronsky e imediatamente se lembrou do camponês do seu sonho. Sim, um sonho, disse ela. Faz muito tempo que eu não sonho com isso. Sonhei que corria para o meu quarto, que precisava pegar alguma coisa lá, descobrir alguma coisa. Você sabe como é nos sonhos, disse ela, com os olhos arregalados de horror. E no quarto, lá no canto, havia alguma coisa. Ah, que absurdo! Como você pode acreditar? Mas ela não permitiu que ele a interrompesse. O que ela estava dizendo era importante demais para ela. E a coisa se virou. E eu vi que era um camponês com uma barba desgrenhada, pequeno e de aparência horrível. Quis fugir, mas ele se curvou sobre um saco e tateou com as mãos. Ela mostrou como ele havia mexido as mãos. Havia terror em seu rosto. E Vronsky, lembrando-se do sonho, sentiu o mesmo terror invadir a sua alma. Ele se atrapalhava e falava rápido. Rápido em francês, sabe? E, horrorizada, tentei acordar e acordei, mas acordei no sonho. E comecei a me perguntar o que aquilo significava. E Corneille me disse, no parto, a senhora vai morrer. Senhora, a senhora vai morrer. E eu acordei. Que absurdo! Mas que absurdo, Ana! Disse Vronsky, mas ele próprio sentiu que não havia convicção em sua voz. Mas não vamos falar nisso. Toque a campainha, eu vou tomar chá. E fique um pouco agora, não vai demorar muito. Mas de repente ela parou. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Horror e excitação foram subitamente substituídos por uma expressão de atenção suave, solene e feliz. Ele não conseguia compreender o significado daquela mudança. Ela estava ouvindo o despertar da nova vida dentro dela. Capítulo 4. Após o encontro com Vronsky na porta de sua casa, Alexei Alexandrovich foi à ópera italiana como pretendia. Assistiu a 2 atos e viu todas as pessoas que precisava ver. Tendo voltado para casa, observou com atenção o cabide e, depois de constatar que o sobretudo militar não estava ali, seguiu para o seu quarto, como de costume. Porém, ao contrário do seu costume, não se deitou para dormir e pôs-se a caminhar para um lado e para o outro, em seu escritório, às 3 horas da madrugada. Sentimento de cólera contra a esposa, que não quis observar a decência e cumprir a única condição imposta a ela, não receber o amante em sua casa, não o deixava em paz. Ela não atendeu ao seu pedido e ele estava obrigado a puni-la e cumprir sua ameaça, obter o divórcio e levar o filho. Ele sabia de todas as dificuldades envolvidas nessa decisão, mas havia dito que o faria e agora precisava cumprir sua ameaça. A condessa Lídia Ivanovna insinuou que essa era a melhor saída para sua situação e, ultimamente, a obtenção de divórcios havia sido levada a tal perfeição que Alexei Alexandrovich viu a possibilidade de superar as dificuldades formais. Os infortúnios nunca vêm sozinhos e os assuntos da reorganização das tribos nativas e da irrigação das terras da província de Zaraisk haviam trazido tantas preocupações oficiais a Alexei Alexandrovich que ele ultimamente se encontrava em um estado constante de extrema irritabilidade. Ele não dormiu a noite toda e sua fúria, crescendo numa espécie de vasta progressão aritmética, atingiu o ápice pela manhã. Vestiu-se às pressas e, como se carregasse sua taça cheia de ira e temendo derramar alguma, temendo perder com a sua ira a energia necessária para o encontro com a esposa, entrou no quarto dela assim que soube que ela estava acordada. Ana, que pensava conhecer o marido tão bem, ficou impressionada com a sua aparência quando ele entrou. Sua testa estava franzida e seus olhos o fitavam sombriamente, evitando o olhar dela. Sua boca estava fechada com firmeza e desprezo. Em seu andar, em seus gestos, no som de sua voz, havia uma determinação e firmeza como sua esposa jamais vira nele. Ele entrou no quarto dela e, sem cumprimentá-la, caminhou direto até a sua escrivaninha e, pegando suas chaves, abriu uma gaveta. — O que você quer? — ela gritou. — As cartas do seu amante, ele disse. — Eles não estão aqui, disse ela, fechando a gaveta, mas, por esse gesto, ele viu que tinha acertado e, empurrando a mão dela com força, rapidamente agarrou uma pasta na qual sabia que ela costumava guardar seus documentos mais importantes. Ela tentou puxar a pasta, mas ele a empurrou. Sente-se. Preciso falar com você, disse ele, colocando a pasta debaixo do braço e apertando-a com tanta força com o cotovelo que seu ombro se levantou. Maravilhada e intimidada, ela o encarou em silêncio. Eu lhe disse que não permitiria que você recebesse seu amante nesta casa. Eu tive que vê-lo também. Ela parou, sem encontrar uma razão. Não quero entrar em detalhes sobre o porquê de uma mulher querer ver seu amante. Eu quis dizer que eu só... disse ela, corando intensamente. Essa grosseria dele a irritou e lhe deu coragem. Você certamente deve perceber como é fácil me insultar, disse ela. Um homem honesto e uma mulher honesta podem se sentir insultados, mas dizer a um ladrão que ele é um ladrão é simplesmente a constatação de um fato. Nossa, essa crueldade é algo novo que eu não conhecia em você. Você chama de crueldade um marido dar liberdade à sua esposa, dando a ela a proteção honrosa de seu nome? Simplesmente sob a condição de observar as regras de decoro? Isso é crueldade? É pior que cruel. É vil, se você quer saber. Ana gritou, e em uma onda de ódio, e se levantando, ela estava indo embora. Não! Gritou o marido, com sua voz esganiçada. Dessa vez uma nota acima do habitual e, depois de agarrar entre os dedos grandes, o braço da esposa com tanta força que marcas vermelhas surgiram na pele de Ana, por causa da pulseira que ele apertava, obrigou-a a sentar-se de novo. Infâmia? Se a senhora quer empregar tal palavra, a infâmia está em abandonar o marido e o filho em troca de um amante e ainda comer o pão do marido. Ana baixou a cabeça. Ela não só não disse o que tinha dito no dia anterior ao amante, que ele era o seu marido e que o marido era supérfluo, como nem pensou tal coisa. Ana sentia toda a justeza das palavras do marido e limitou-se a falar em voz baixa. O senhor não conseguirá descrever a minha situação pior do que eu mesma a entendo. Mas para que diz isso tudo? Para que digo isso? Para quê? Prosseguiu ele com a mesma cólera. Para que a senhora saiba que, como não cumpriu a minha vontade no tocante à observação de decência, tomarei medidas para que esta situação tenha um fim. Em breve, ela vai ter sim um fim, de um modo ou de outro, respondeu Ana, e de novo as lágrimas surgiram em seus olhos ante o pensamento da morte próxima e agora desejada. Terminará antes do que a senhora e seu amante imaginam. Vocês têm necessidade de satisfazer as paixões animais. Alexei Alexandrovitch! Não vou falar em egoísmo, mas isso é uma covardia. Bater em quem está caído? Sim. A senhora só pensa em si. Mas o sofrimento do homem que foi seu marido não lhe interessa. Para a senhora, não importa que toda a vida dele desmorone, que ele muito se aflija. Alexei Alexandrovitch falava tão ligeiro que se embrulhou e não conseguiu de maneira alguma pronunciar aquela palavra. No fim, pronunciou-a como a felígia. Ela teve vontade de rir e imediatamente se envergonhou de que qualquer coisa pudesse diverti-la naquele momento. E pela primeira vez, por um instante, ela sentiu pena dele, colocou-se em seu lugar e sentiu pena dele. Mas o que ela poderia dizer ou fazer? Sua cabeça afundou e ela ficou em silêncio. Ele também ficou em silêncio por algum tempo e então começou a falar com uma voz fria e menos estridente, enfatizando palavras aleatórias que não tinham significado especial. "Vim para te dizer", ele disse. Ela olhou para ele. "Não, foi só imaginação minha", pensou, lembrando-se da expressão no rosto dele quando tropeçou na palavra afligia. "Não, um homem com esses olhos opacos, com essa complacência presunçosa, pode sentir alguma coisa?" "Não posso mudar nada", ela sussurrou. "Vim dizer-lhe que partirei amanhã para Moscou e não voltarei mais a esta casa. E você receberá uma notificação da minha decisão por meio do meu advogado, a quem confiarei a tarefa de obter o divórcio. Meu filho vai para a casa da minha irmã", disse Alexei Alexandrovich com esforço para se lembrar do que pretendia dizer sobre o filho. "Leve Serioja para me machucar", disse ela, olhando por baixo de suas sobrancelhas. "Você não o ama? Deixe Serioja comigo." "Sim, eu perdi também o amor por meu filho porque a ele está associada a minha repugnância pela senhora. Mesmo assim, eu o levarei. Adeus." E quis sair, mas agora ela o reteve. "Alexei Alexandrovich, deixe o Serioja comigo, por favor", sussurrou outra vez. "Não tenho mais nada a dizer. Deixe o Serioja até minha... Em breve darei a luz. Deixe-o comigo." Alexei Alexandrovich exasperou-se e, depois de desvencilhar sua mão que Ana segurava, saiu do quarto em silêncio. Capítulo 5. A sala de espera do célebre advogado de Petersburgo estava lotada quando Alexei Alexandrovich entrou. Três senhoras, uma senhora idosa, uma jovem e a esposa de um comerciante, e três cavalheiros, um banqueiro alemão com um anel no dedo, o segundo um comerciante barbudo e o terceiro um funcionário público de aparência irada, em uniforme oficial, com uma cruz no pescoço, obviamente já estavam esperando há muito tempo. Dois funcionários escreviam em mesas com caneta de riscar. Os acessórios das escrivaninhas, pelos quais o próprio Alexei Alexandrovich era muito exigente, eram excepcionalmente bons. Ele não pôde deixar de notar isso. Um dos funcionários, sem se levantar, virou-se iradamente para Alexei Alexandrovich, semicerrando os olhos. "O que você está querendo?" Ele respondeu que precisava ver o advogado para tratar de alguns negócios. "Bom, ele está ocupado", respondeu o funcionário severamente, apontando com a caneta para as pessoas que esperavam e continuou a escrever. "Ele não pode reservar um tempo para me ver?", disse Alexei Alexandrovich. "Ele não tem tempo livre, está sempre ocupado. Por favor, aguarde sua vez." "Então preciso incomodá-lo para que lhe entregue meu cartão", disse Alexei Alexandrovich com dignidade, percebendo a impossibilidade de permanecer incógnito. O funcionário pegou o cartão e, obviamente, não aprovando o que leu nele, foi até a porta. Alexei Alexandrovich era, em princípio, a favor da publicidade dos processos judiciais, embora, por considerações de alto escalão, não gostasse da aplicação do princípio na Rússia e o desaprovasse na medida em que podia desaprovar qualquer coisa instituída pela autoridade do imperador. Toda a sua vida foi dedicada ao trabalho administrativo e, consequentemente, quando não aprovava nada, sua desaprovação era amenizada pelo reconhecimento da inevitabilidade dos erros e da possibilidade de reforma em todos os departamentos. Nos novos tribunais de direito público, ele não gostava das restrições impostas aos advogados que conduziam os processos. Mas, até então, não tivera nada a ver com os tribunais e, portanto, desaprovara sua publicidade apenas em teoria. Agora, sua desaprovação era reforçada pela impressão desagradável que lhe causara na sala de espera dos advogados. Estou indo imediatamente, disse o funcionário, e, 2 minutos depois, apareceu de fato na porta a grande figura de um velho advogado que estava consultando o próprio advogado. O advogado era um homem baixo, atarracado e calvo, com uma barba escura e avermelhada, sobrancelhas longas e claras e uma testa saliente. Estava vestido como se fosse para um casamento, desde a gravata até a corrente dupla do relógio e as botas envernizadas. Seu rosto era elegante e másculo, mas sua vestimenta era elegante e de mau gosto. Por favor, entre, disse o advogado, dirigindo-se a Alexei Alexandrovitch, e com ar soturno, depois de deixar Karenin passar na sua frente, fechou a porta. Tenha a bondade, apontou para uma poltrona junto a uma escrivaninha atulhada de papéis, sentou-se no lugar principal, esfregando uma na outra as mãos pequenas, com dedos curtos cobertos de pelos brancos, e inclinou a cabeça para o lado. Mas, assim que se acalmou em sua pose, uma traça passou voando sobre a mesa. O advogado, com uma rapidez que não se podia esperar dele, estendeu as mãos, capturou a traça e, de novo, assumiu a posição anterior. Antes de começar a expor a minha questão, disse Alexei Alexandrovitch que, com olhos surpresos, segui o movimento do advogado. Devo observar que o assunto que venho tratar com o senhor deve ser mantido em segredo. Um sorriso quase imperceptível entreabriu o bigode arruivado e espesso do advogado. Bom, eu não seria advogado se não pudesse guardar os segredos confiados a mim, mas se o senhor desejar uma comprovação... Alexei Alexandrovitch mirou seu rosto e percebeu que os olhos cinzas e inteligentes riam e já sabiam de tudo. O senhor me conhece e conhece o sobrenome da minha família? Prosseguiu Alexei Alexandrovitch. Conheço o senhor e as suas úteis atividades. De novo, capturou uma traça. Como todos os russos conhecem, respondeu o advogado e fez um cumprimento com a cabeça. Alexei Alexandrovitch suspirou, tomando coragem. Porém, uma vez tomada sua decisão, ele prosseguiu com sua voz estridente, sem se acanhar, sem titubear e sublinhando determinadas palavras. Tenho a infelicidade, começou Alexei Alexandrovitch, de ser um marido enganado e desejo, segundo a lei, romper relações com a minha esposa, ou seja, quero o divórcio, mas além disso, eu quero que o meu filho não fique com a mãe. Os olhos cinzas do advogado se esforçaram para não rir, mas saltavam com uma alegria incontrolável e Alexei Alexandrovitch percebeu que ali havia não apenas a alegria de um homem que recebe uma incumbência lucrativa, havia ali triunfo e êxtase. Havia um brilho semelhante ao brilho funesto que via nos olhos da esposa. O senhor deseja minha assistência para a efetivação do divórcio? Sim, exatamente. Mas devo prevenir o senhor de que estou tomando a liberdade de abusar da sua intenção. Vim apenas consultar-me com o senhor em caráter preliminar. Eu desejo sim o divórcio, mas para mim o mais importante são as formas em que isso é possível. Muito provavelmente, se as formas não coincidirem com a minha exigência, eu vou renunciar à demanda judicial. Ah, é sempre assim, respondeu o advogado. Depende sempre da vontade do senhor. O advogado baixou os olhos para os pés de Alexei Alexandrovitch, sentindo que poderia ofender o cliente com a imagem da sua alegria incontrolável. Observou uma traça que passou voando diante do seu nariz e estendeu a mão, mas não a capturou, em respeito à posição de Alexei Alexandrovitch. Embora em linhas gerais eu esteja a par da nossa legislação sobre essa matéria, prosseguiu Alexei Alexandrovich, eu gostaria de conhecer em seu todo as formas como se executa na prática semelhante questão. O senhor quer, respondeu o advogado, sem levantar os olhos e adotando, não sem satisfação, o tom do seu cliente. O senhor quer que eu exponha os caminhos pelos quais é possível realizar o seu desejo? E, ante o meneio afirmativo da cabeça de Alexei Alexandrovich, ele prosseguiu, só de quando em quando, dirigindo um ligeiro olhar de passagem pelo rosto de Alexei Alexandrovich, onde havia manchas vermelhas. O divórcio, segundo as nossas leis, disse ele com um leve tom de desaprovação. É possível, como sabe, nos seguintes casos. Espere um pouco, chamou um funcionário, que pôs a cabeça para dentro da porta, mas mesmo assim se levantou, disse-lhe algumas palavras e sentou-se novamente. Nos seguintes casos, defeito físico nas partes conjugais, abandono sem comunicação durante 5 anos, disse ele, curvando um dedo curto coberto de pelos. Adultério, pronunciou esta palavra com evidente insatisfação. Subdividido da seguinte forma, continuou a curvar os dedos gordos, embora os 3 casos e as suas subdivisões não pudessem, obviamente, ser classificados em conjunto. Defeito físico do marido ou da mulher. Adultério do marido ou da mulher. Como a essa altura todos os seus dedos já estavam esgotados, ele os desdobrou e continuou. Esta é a visão teórica, mas imagino que você me deu a honra de me consultar para aprender sua aplicação na prática. E, portanto, guiado por precedentes, devo informá-lo de que, na prática, os casos de divórcio podem ser reduzidos ao seguinte. Não há defeito físico, presumo, nem abandono. Alexei Alexandrovich abaixou a cabeça em sinal de concordância. Pode ser reduzido ao seguinte. Adultério de uma das partes conjugais e a descoberta do culpado por mútuo acordo e, na falta de tal acordo, a detecção acidental. Deve-se admitir que este último caso raramente é encontrado na prática, disse o advogado e, lançando um olhar furtivo para Alexei Alexandrovich, fez uma pausa como um vendedor de pistolas, após discorrer sobre as vantagens de cada arma. Aguardaria a escolha do cliente. Mas Alexei Alexandrovich não disse nada, e por isso o advogado prosseguiu. O mais comum, simples e racional ao meu ver, é o adultério reconhecido por concordância mútua. Eu não me permitiria expressar-me de tal modo ao falar com um homem de pouca instrução. Disse o advogado, mas suponho que entre nós isto esteja claro. Alexei Alexandrovich, porém, estava tão transtornado que não compreendeu de imediato a racionalidade do adultério reconhecido por concordância mútua e expressou, em suas feições, essa incompreensão. Mas o advogado logo veio em seu socorro. As pessoas não conseguem mais viver juntas, isso é um fato. E se ambas estão de acordo com isso, os pormenores e as formalidades tornam-se indiferentes. Além disso, é o meio mais simples e mais seguro. Agora, Alexei Alexandrovich compreendeu inteiramente, mas tinha escrúpulos religiosos que lhe tolhiam a execução de tais medidas. Isto está fora de questão, no caso presente, respondeu. Aqui, só um caso é possível. Identificação unilateral da culpa, comprovada por meio de cartas que estão em meu poder. Ante a menção às cartas, o advogado comprimiu os lábios e emitiu um som agudo de compaixão e de desprezo. Veja bem, por favor, começou ele. Questões desse tipo se resolvem, como o senhor sabe, no âmbito clerical. Os padres arciprestes, em casos desse tipo, adoram esmiuçar os detalhes mais insignificantes, explicou com um sorriso que indicava simpatia com aquele gosto dos arciprestes. As cartas, sem dúvida, podem confirmar em parte, mas as provas devem ser obtidas por via direta, ou seja, por testemunhas. Com efeito, se o senhor me dá a honra de me conceder sua confiança, deixe a meu cargo a escolha dos meios a serem empregados. Quem deseja o resultado também deseja aceitar os meios. Bom, se é assim, começou Alexei Alexandrovich, ficando subitamente branco, mas naquele momento o advogado se levantou e foi novamente até a porta para falar com o escrivão intruso. Diga a ela que não pechinchamos por honorários, disse ele e voltou-se para Alexei Alexandrovich. No caminho de volta, ele avistou uma mariposa sem ser notado. Em ótimo estado, minhas cortinas estarão prontas até o verão, pensou, franzindo a testa. Então você estava dizendo, ele disse. Comunicarei a minha decisão a você por carta, disse Alexei Alexandrovich, levantando-se e agarrando-se à mesa. Após um momento de silêncio, disse: posso, consequentemente, concluir, pelas suas palavras, que o divórcio pode ser obtido? Peço que me informe quais são os seus termos. Sim, pode ser obtido se me der total liberdade de ação, disse o advogado, sem responder à pergunta. Quando posso contar com informações suas? Perguntou, dirigindo-se à porta com os olhos e as botas envernizadas brilhando. Terá em uma semana. E, por favor, tenha a bondade de me enviar a resposta do senhor, dizendo se aceita incumbir-se do caso e em que condições. Perfeitamente, às suas ordens. O advogado curvou-se reverente, abriu a porta para o seu cliente e, ao ficar sozinho, entregou-se ao sentimento de alegria. Sentiu-se tão alegre que, contra as suas regras, baixou o valor de seus honorários para a senhora que regateava e parou de agarrar traças, decidindo, por fim, que, no inverno seguinte, teria de forrar os móveis com veludo, como no escritório de Sigonin. Capítulo 6. Alexei Alexandrovich obteve uma vitória brilhante na sessão da comissão de 17 de agosto, mas, na sequência, essa vitória lhe cortou o chão sob os pés. A nova comissão para o inquérito sobre a condição das tribos nativas em todos os seus ramos foi formada e enviada ao seu destino com uma rapidez e energia incomuns, inspiradas por Alexei Alexandrovich. Em 3 meses, um relatório foi apresentado. A condição das tribos nativas foi investigada em seus aspectos políticos, administrativos, econômicos, etnográficos, materiais e religiosos. Para todas essas perguntas, havia respostas admiravelmente formuladas e respostas que não admitiam sombra de dúvida, visto que não eram produto do pensamento humano, sempre sujeito a erros, mas sim produto da atividade oficial. As respostas baseavam-se todas em dados oficiais fornecidos por governadores e chefes de igrejas e em relatórios de magistrados distritais e superintendentes eclesiásticos que, por sua vez, se baseavam em relatórios de supervisores paroquiais e párocos e, portanto, todas essas respostas eram inequívocas e seguras. Todas as questões como, por exemplo, a causa da quebra de colheitas, a adesão de certas tribos às suas crenças ancestrais, etc., questões que, não fossem a intervenção conveniente da máquina oficial, não são e não poderão ser resolvidas por séculos, receberam solução completa e sem hesitação. E essa solução foi favorável à argumentação de Alexei Alexandrovich. Mas Stremov, que se sentiu profundamente ferido na última reunião, empregou, ao receber o relatório da comissão, uma tática que Alexei Alexandrovich não esperava. Stremov, que havia conquistado o apoio de vários membros, de repente passou para o lado de Alexei Alexandrovich e, com ardor, não só defendeu a implementação das providências propostas por Karenin, como propôs outras medidas extremas, no mesmo espírito. Tais medidas, que ampliavam mais ainda a ideia fundamental de Alexei Alexandrovich, foram acatadas e então a tática de Stremov revelou seu sentido. Levadas ao extremo, tais medidas mostraram-se de súbito tão tolas que, ao mesmo tempo, as autoridades do governo, a opinião pública, as senhoras inteligentes, os jornais, todos investiram contra essas medidas, manifestando sua indignação contra as medidas em si e contra o seu pai declarado, Alexei Alexandrovich. Stremov afastou-se, dando a impressão de que apenas seguiu cegamente o plano de Karenin e agora se sentia surpreso e indignado com o que foi feito. Isso arrasou Alexei Alexandrovich. Mas, apesar da saúde em declínio, apesar dos desgostos familiares, Alexei Alexandrovich não se rendeu. Houve uma cisão na comissão. Alguns membros, com Stremov à frente, justificaram seu erro com a desculpa de que haviam acreditado na comissão de revisão dirigida por Alexei Alexandrovich, que apresentou os relatórios e disseram que os relatórios dessa comissão eram um disparate e não passavam de papel rabiscado. Alexei Alexandrovich, partidário daqueles que viam um perigo nessa atitude revolucionária com relação aos documentos, continuou a apoiar os dados elaborados pela comissão de revisão. Em consequência, nas altas esferas e até na sociedade, tudo se embaralhava e, apesar de a questão interessar extremamente a todos, ninguém conseguia entender se de fato os povos não-russos viviam na miséria ou prosperavam. Por conta disso, e em parte por conta do desprezo que caíra sobre ele em razão da infidelidade da esposa, a situação de Alexei Alexandrovich tornou-se bastante precária. E nessa situação, Alexei Alexandrovich tomou uma decisão importante. Para a surpresa da comissão, ele comunicou que pediu autorização para ir em pessoa ao local a fim de averiguar o problema. Obtida a autorização, Alexei Alexandrovich dirigiu-se às províncias distantes. A partida de Alexei Alexandrovich suscitou em muito falatório, ainda mais porque, antes de partir, ele devolveu oficialmente a importância em dinheiro oferecida para as despesas de viagem com os 12 cavalos necessários para alcançar o local determinado. Achei isso muito nobre, disse Betsy a respeito para a princesa Miagkaia. Para que dar dinheiro para custear os cavalos de posta quando todos sabem que em toda parte há agora estradas de ferro? A princesa Miagkaia discordava e a opinião da princesa Tverskaya até a irritava. A senhora pode falar sem dificuldade porque possui milhões, nem sei quantos, disse ela. Mas eu gosto muito quando meu marido viaja para fazer inspeções no verão. É muito saudável para ele e lhe dá muito prazer e já está estabelecido que esse dinheiro se destina a manter uma carruagem e um cocheiro para mim. Na viagem rumo às províncias distantes, Alexei Alexandrovich se deteve 3 dias em Moscou. No dia seguinte à sua chegada, foi visitar o governador-geral. No cruzamento da travessa Gazetny, onde sempre se aglomeravam carruagens e cocheiros, Alexei Alexandrovich ouviu de repente o seu nome, gritando com voz tão alta e alegre que não pôde deixar de olhar para trás. Na esquina da calçada, com um curto casaco de última moda, com um chapéu curto de banda na última moda, resplandecente num sorriso de dentes brancos entre lábios vermelhos, alegre, jovem, exuberante, estava Stepan Arkadievich, que gritava e exigia de forma resoluta e insistente que a carruagem parasse. Segurava-se com a mão na janela de uma carruagem estacionada na esquina, onde se viam uma cabeça de mulher de chapéu de veludo e duas cabeças de criança, e sorria e acenava com a mão para o cunhado. A senhora sorria com um sorriso gentil e também acenou com a mão para Alexei Alexandrovich. Era Dolly com os filhos. Alexei Alexandrovich não queria ver ninguém em Moscou, muito menos o irmão de sua esposa. Ele tirou o chapéu e teria continuado, mas Stepan Arkadievich mandou seu cocheiro parar e correu pela neve até ele. Bem, que pena não termos avisado. Faz tempo que está aqui? Ontem eu estava na casa de Dussault e vi Karenin na lista de visitas, mas nunca me passou pela cabeça que era você, disse Stepan Arkadievich, enfiando a cabeça pela janela da carruagem. Ou eu teria te procurado. Que bom te ver, disse ele, batendo um pé no outro para sacudir a neve. Que pena não ter nos avisado, repetiu. Não tive tempo, estou muito ocupado, respondeu Alexei Alexandrovich secamente. Venha até minha esposa, ela quer muito ver você. Alexei Alexandrovich desdobrou o tapete em que seus pés congelados estavam enrolados e, saindo da carruagem, caminhou pela neve até Daria Alexandrovna. Por que, Alexei Alexandrovich, você está nos cortando desse jeito? Disse Dolly, sorrindo. Eu estava muito ocupado. Que bom te ver. Disse ele num tom que indicava claramente que estava incomodado. Como vai? Diga-me, como está minha querida Ana? Alexei Alexandrovich resmungou alguma coisa e quis continuar, mas Stepan Arkadievich o interrompeu. Vou te dizer o que nós vamos fazer amanhã. Dolly, o convide para jantar. Vamos convidar Koznichev e Pestsov para entretê-lo com nossas celebridades de Moscou. Sim, por favor, venha, disse Dolly. Esperamos você às 5 ou 6 horas, se quiser. Como está minha querida Ana? Quanto tempo? Ela está muito bem, murmurou Alexei Alexandrovich, franzindo a testa. Encantada. E se afastou em direção à sua carruagem. Você virá? Dolly gritou para ele. Alexei Alexandrovich disse algo que Dolly não conseguiu captar em meio ao barulho das carruagens em movimento. Eu voltarei amanhã, gritou-lhe Stepan Arkadievich. Alexei Alexandrovich entrou na carruagem e se escondeu nela para não ver nem ser visto. Peixe estranho, disse Stepan Arkadievich à esposa e, olhando para o relógio, fez um gesto com a mão diante do rosto, indicando uma carícia para a esposa e os filhos, e caminhou alegremente pela calçada. Stiva! Stiva! Gritou Dolly, ficando vermelha. Ele se virou. Preciso comprar casaco, sabe? Para Grisha e Tânia. Me dá o dinheiro. Não se preocupe. Diga a eles que eu pago a conta. E ele desapareceu, acenando cordialmente para um conhecido que passava de carro. Capítulo 7. O dia seguinte era domingo. Stepan Arkadievich foi ao Teatro Bolshoi, no ensaio de balé, e deu a Masha Tibisova, uma graciosa bailarina contratada pouco antes por recomendação dele, o colar de coral que prometera na véspera e nos bastidores, na penumbra do teatro, conseguiu beijar seu rostinho bonito, que estava radiante com o presente. Além de dar o colar de presente, ele precisava combinar com ela um encontro após o balé. Depois de explicar que não poderia assistir ao início do balé, ele prometeu que viria no último ato e a levaria a passear. Do teatro, Stepan Arkadievich foi ao mercado Okotchny, escolheu pessoalmente um peixe e aspargos para o jantar e, ao meio-dia, já estava no Dussault, onde tinha de ver 3 pessoas, por sorte, suas hospedadas no mesmo hotel. Lievin, que estava ali e chegara pouco antes do estrangeiro, seu novo chefe, recém-nomeado para aquele alto posto e que viera fazer uma inspeção em Moscou, e o cunhado Karenin, a fim de convidá-lo para jantar sem falta. Stepan Arkadievich gostava de jantar, mas gostava mais ainda de oferecer um jantar, pequeno, mas refinado na comida, na bebida e na escolha dos convidados. O cardápio do jantar desse dia lhe agradava muito. Haveria percas vivas, aspargos e o prato principal, um rosbife formidável, mas simples, e vinhos apropriados. Isso quanto à comida e à bebida. Quanto aos convidados, viriam Kitty e Levin, e para que isso não chamasse a atenção, viriam também o cunhado e o jovem Tcherbatsky, e o prato principal dos convidados, Sergei Kuznetsev e Alexei Alexandrovich. Sergei Ivanovich era filósofo e moscovita, e Alexei Alexandrovich, petersburguês e homem de ação. Também foi convidado o excêntrico e entusiasta Piestsov, liberal, tagarela, musicista, historiador e um simpaticíssimo jovem de 50 anos que seria um molho ou a guarnição para Kuznetsev e Karenin. Iria provocá-los e instigá-los. O dinheiro da segunda prestação da venda da floresta foi recebido e ainda não havia sido gasto. Dolly se mostrava muito boazinha ultimamente, e a ideia desse jantar alegrava Stepan Arkadievich em todos os aspectos. Ele se achava no estado de espírito mais alegre possível. Havia duas circunstâncias um pouco desagradáveis, mas tanto uma como a outra desapareciam no mar de alegria jovial que se agitava no espírito de Stepan Arkadievich. Essas duas circunstâncias eram, primeiro, no dia anterior, ao encontrar Alexei Alexandrovich na rua, notou como o cunhado se mostrou seco e severo com ele, e associando aquela expressão no rosto de Alexei Alexandrovich e também o fato de ele não ter procurado nem comunicado sua vinda com os rumores sobre Anna e Vronsky que chegaram aos seus ouvidos, Stepan Arkadievich deduziu que algo não ia bem entre o marido e a esposa. Essa era uma das coisas desagradáveis. A outra circunstância, um pouco desagradável, era que o novo chefe, como todos os chefes novos, já gozava da reputação de um homem terrível, que acordava às 6 horas da manhã, trabalhava como um cavalo e exigia que os seus subordinados trabalhassem da mesma forma. Além disso, o novo chefe também gozava da reputação de ser um urso na maneira de tratar as pessoas e, segundo os boatos, era totalmente contrário à orientação adotada pelo chefe anterior e, até então, acatada pelo próprio Stepan Arkadievich. No dia anterior, Stepan Arkadievich compareceu ao serviço de uniforme e o novo chefe se mostrou muito amável e conversou com Oblonsky como se fosse um velho conhecido. Por isso, Stepan Arkadievich considerava sua obrigação fazer-lhe uma visita de sobrecasaca. A ideia de que o novo chefe poderia não receber isso muito bem era a segunda circunstância desagradável. Mas Stepan Arkadievich sentia instintivamente que tudo se arranjaria de forma esplêndida. São todos gente. Também são homens e pecadores, como nós. Para que se irritar e brigar? Pensava ao entrar no hotel. Bom dia, Vassili, disse a um criado conhecido ao passar pelo corredor com o chapéu de lado. Deixou crescer as costeletas? Lievin está no quarto número 7, não é? Leve-me até lá, por favor, e veja se o conde Anitchkin era o novo chefe. Pode me receber. Perfeitamente, senhor. Respondeu Vassili, sorrindo. Há muito o senhor não nos dá a honra da sua visita. Estive aqui ontem, só que vim pela outra entrada. É o quarto número 7? Lievin estava de pé, no meio do quarto, em companhia de um mujik de Tver, e media a pele de um urso recém-caçado quando Stepan Arkadievich entrou. Ah, vocês o mataram! Exclamou Stepan Arkadievich. Que peça formidável! Uma ursa? Bom dia, Arkhip! Apertou a mão do mujik e sentou-se na cadeira, sem tirar o sobretudo e o chapéu. Mas tire o casaco, fique um pouco aqui, disse Lievin, tomando o chapéu do amigo. Não tenho tempo, vim só por um segundo, respondeu Stepan Arkadievich. Abriu o sobretudo, mas depois o despiu e ficou ali sentado durante uma hora, conversando com Lievin a respeito de caçadas e dos assuntos mais caros a ambos. Puxa, me conte, por favor, o que andou fazendo no estrangeiro. Onde esteve? Perguntou Stepan Arkadievich, quando o mujik saiu. Estive na Alemanha, na Prússia, na França, na Inglaterra, mas não nas capitais, e sim nas cidades fabris, e vi muitas novidades. E estou feliz de ter viajado. Sim, conheço suas ideias sobre a organização dos trabalhadores. Não, nada disso. Na Rússia, não pode existir a questão trabalhista. Na Rússia, a questão é a de relação entre o povo, trabalhador e a terra. Essa questão também existe lá, mas lá se trata de consertar o que se deteriorou, ao passo que, entre nós... Stepan Arkadievich ouvia Lievin com atenção. Sim, sim, disse ele. É muito provável que você tenha razão, mas estou contente de vê-lo bem disposto. Vai caçar ursos, trabalha, se entusiasma. Cherbatsky me contou algo muito diferente. Ele o encontrou e disse que você estava num total desânimo, só falava em morte. Sim, ora essa. Eu nunca deixo de pensar na morte, disse Lievin. É verdade que é hora de morrer? E que tudo isso aqui é um absurdo? Digo-lhe a verdade. Tenho um apreço tremendo pelas minhas ideias e pelo meu trabalho, mas, na realidade, pense no seguinte. Todo este nosso mundo não passa de um pequeno bolor que cresceu na crosta do planeta. E pensamos que pode haver em nós algo grandioso, ideias, obras, tudo isso são grãos de areia. Mas isso, meu amigo, é velho como o mundo. É velho, mas sabe, quando o compreendemos com clareza, tudo se torna insignificante. Quando você compreende que vai morrer qualquer dia desses e não vai restar nada, tudo se torna insignificante. Eu considero muito importantes as minhas ideias, mas, ainda que se concretizassem, elas me parecem tão insignificantes quanto dar a volta ao redor desta ursa. Assim, a gente vai passando a vida, se distrai com caça, com trabalho, só para não pensar na morte. Stepan Arkadievich sorria de forma sutil e carinhosa, enquanto ouvia Lievin. Pois bem, é claro. Agora você chegou à minha maneira de pensar. Lembra como você me atacou por eu buscar os prazeres da vida? Não sejais, ó moralistas, tão severo. Não. Apesar de tudo, o melhor na vida é... Lievin hesitou. Mas nem eu sei. Só sei que vou morrer em breve. Ora, como assim em breve? Sabe, há menos encanto na vida quando se pensa na morte, mas também há mais tranquilidade. Ao contrário, no fim é ainda mais divertido, mas já está na minha hora, disse Stepan Arkadievich, levantando-se pela décima vez. Mas não, fique mais um pouco, disse Lievin, o contendo. Quando nos veremos agora? Vou partir amanhã. Ora, que cabeça minha! Por isso que eu estou aqui. Venha hoje sem falta à minha casa para jantar. O seu irmão vai vir, e também Karenin, o meu cunhado. Quer dizer que ele está aqui? Perguntou Lievin, e quis indagar sobre Kitty. Soube que, no início do inverno, ela havia estado em São Petersburgo, na casa da sua irmã, esposa de um diplomata, e não sabia se ela havia voltado ou não, mas resolveu não perguntar. Ah, tanto faz que vá ou não. Então, você vai vir? Ah, mas é claro que sim, com certeza. Então, às 5. E, por favor, de sobrecasaca. Stepan Arkadievich levantou-se e desceu ao encontro do novo chefe. O instinto não enganou Stepan Arkadievich. O novo e terrível chefe se revelou um homem absolutamente gentil e Stepan Arkadievich almoçou com ele e tanto se demorou que só depois das 3 horas foi encontrar-se com Alexei Alexandrovich. Capítulo 8. Alexei Alexandrovich, de volta da missa, passou a manhã inteira em casa. Nessa manhã, 2 assuntos o aguardavam. Primeiro, receber e orientar uma delegação dos povos não-russos que se dirigia a Petersburgo e que agora se encontrava em Moscou. E segundo, redigir a carta prometida ao advogado. A delegação, embora convocada por iniciativa de Alexei Alexandrovich, representava muitos incômodos e até perigos, e Alexei Alexandrovich ficou muito contente de encontrá-la em Moscou. Os membros da delegação não tinham a menor compreensão do seu papel e de seus deveres. Estavam ingenuamente convencidos de que sua tarefa consistia em expor suas necessidades e o verdadeiro estado de coisas, enquanto pediam ajuda ao governo, e não compreendiam em absoluto que algumas de suas declarações e exigências dariam respaldo ao partido adversário e, portanto, poriam tudo a perder. Alexei Alexandrovich ocupou-se longamente com eles, redigiu um roteiro do qual não deviam afastar-se e, após despedir-se deles, redigiu uma carta a Petersburgo para orientarem a delegação. A sua principal colaboradora nessa tarefa devia ser a condessa Lídia Ivanovna. Era uma especialista em questões de delegações e ninguém sabia, tão bem como ela, conduzir as delegações e lhes dar a orientação correta. Feito isso, Alexei Alexandrovich escreveu a carta para o advogado. Sem a menor hesitação, lhe transmitiu a resolução de que devia agir como julgasse melhor e anexou à carta 3 bilhetes de Vronsky para Ana, encontrados na pasta que ele tomou à força. Desde que Alexei Alexandrovich partiu de casa com a intenção de não voltar para a família, desde que esteve com o advogado e revelou sua intenção, embora apenas a uma pessoa, e sobretudo desde que traduziu essa questão de vida nos termos de uma questão burocrática, habituou-se cada vez mais à sua intenção e agora via com clareza a viabilidade da realização dos seus planos. Estava pondo o selo no envelope endereçado ao advogado quando ouviu sons altos da voz de Stepan Arkadievich. Ele discutia com o criado de Alexei Alexandrovich e insistia em ser anunciado. Não importa, pensou Alexei Alexandrovich. Tanto melhor. Explicarei agora a minha posição com relação à irmã dele e explicarei por que não posso ir jantar na sua casa. Faça entrar! Ordenou bem alto, recolhendo os papéis e arrumando-os na pasta. Veja, olhe só, você está mentindo. Ele está em seu quarto, sim, retrucou a voz de Stepan Arkadievich ao lacaio que não o deixava passar e, despindo o casaco no caminho, Oblonsky entrou no quarto. Ora, estou muito contente de encontrar você. Eu tinha a esperança de... Começou Stepan Arkadievich alegremente. Eu não posso ir, cortou Alexei Alexandrovich com frieza, pondo-se de pé, sem convidar a visita para sentar. Alexei Alexandrovich pensou em dar início imediatamente às relações frias que cumpria ter com o irmão da esposa, contra a qual estava começando um processo de divórcio, mas não contava com aquele mar de bondade que transbordava das margens da alma de Stepan Arkadievich. Stepan Arkadievich arregalou os olhos claros e cintilantes. Ora, mas por que não pode? O que quer dizer? Perguntou com perplexidade e em francês. Não, já está prometido. E todos nós contamos com você. Quero dizer que não posso ir à casa do senhor, porque as relações familiares que existiam entre nós devem cessar. O quê? Como assim? Por quê? Disse Stepan Arkadievich com um sorriso. Porque estou dando início a uma ação de divórcio contra a sua irmã, a minha esposa. Eu tive de... Mas Alexei Alexandrovich nem teve tempo de concluir a sua frase quando Stepan Arkadievich reagiu de um modo muito diferente do que ele esperava. Stepan Arkadievich soltou um gemido e sentou-se numa poltrona. Ora, não, Alexei Alexandrovich, o que você está dizendo? Gritou Oblonsky e o sofrimento estampou-se no seu rosto. É isso mesmo? Desculpe-me, mas não posso. Eu não posso acreditar nisso. Alexei Alexandrovich sentou-se, sentindo que suas palavras não haviam agido do modo como esperava, que seria necessário explicar-se e que, quaisquer que fossem suas explicações, seu relacionamento com o cunhado permaneceria como antes. Sim, Me encontro na penosa necessidade de requerer o divórcio, disse. Vou dizer uma coisa, Alexei Alexandrovich. Sei que você é um homem excelente, justo, e sei que Ana, e me perdoe pelo que vou falar, não posso mudar minha opinião sobre ela. É uma mulher maravilhosa, excelente, e, portanto, me perdoe, eu não posso acreditar nisso. Há aqui algum mal-entendido? Só pode ser isso? Disse Stepan Arkadievich. Ah, meu amigo, quem dera fosse apenas um mal-entendido. Por favor, eu compreendo, interrompeu Stepan Arkadievich. Mas, é claro, só uma coisa. Não é preciso afobar-se. Não é preciso... Não é preciso afobar-se. Eu não estou me afobando, respondeu Alexei Alexandrovich com frieza. Mas não se pode pedir conselhos a ninguém nesse tipo de assunto. Tomei uma firme resolução. Oh, isso é horrível! Exclamou Stepan Arkadievich após um suspiro profundo. Eu farei uma coisa, Alexei Alexandrovich. Suplico a você, faça isto, disse. O processo ainda não foi iniciado, pelo que entendi. Então, antes de abrir o processo, aviste-se com a minha esposa, converse com ela. Minha esposa ama Ana como a uma irmã e ama você e é uma mulher admirável. Pelo amor de Deus, fale com ela. Faça-me este gesto de amizade. Eu lhe suplico. Alexei Alexandrovich refletiu e Stepan Arkadievich fitou-o com simpatia, sem interromper o seu silêncio. O senhor virá falar com ela? Não sei. Por isso não fui à casa do senhor. Creio que nossas relações precisam se modificar. Ora, mas por quê? Eu não entendo assim. Perdoe-me, mas penso que, afora as nossas relações familiares, você tem por mim, ao menos em parte, aquele sentimento de amizade que eu sempre tive por você? É um respeito sincero, disse Stepan Arkadievich, apertando-lhe a mão. Mesmo se as suas piores suposições forem corretas, eu não pretendo e jamais pretenderei julgar nem um lado e nem outro, e não vejo por que nossas relações se devam modificar. Mas agora, faça isso. Vá conversar com a minha esposa, por favor. Bem, nós encaramos a questão de forma muito diferente, respondeu Alexei Alexandrovich com frieza. Na verdade, é melhor não falarmos deste assunto. Não, mas por que você não viria? Pelo menos hoje, para jantar. Minha mulher conta com você. Por favor, venha. E o mais importante, fale com ela. É uma mulher admirável. Pelo amor de Deus, eu lhe imploro, de joelhos. Ah... Se o senhor deseja tanto assim, eu irei, respondeu Alexei Alexandrovich, depois de soltar um suspiro. E, com o intuito de mudar de assunto, indagou a respeito de algo que interessava a ambos. O novo chefe de Stepan Arkadievich, um homem ainda jovem que, de repente, recebeu um cargo muito elevado. Alexei Alexandrovich, desde antes, já não gostava do conde Anitkin, e sempre divergia de suas opiniões, mas agora não conseguia reprimir o ódio, bastante compreensível entre os funcionários, de um homem que sofreu uma derrota no serviço público contra um homem que recebeu uma promoção. Mas você esteve com ele? Perguntou Alexei Alexandrovich com um sorrisinho venenoso. Como não? Ontem ele esteve na nossa repartição. Parece conhecer esplendidamente o serviço e ser muito ativo. Sim, mas qual a direção da sua atividade? Perguntou Alexei Alexandrovich. Fazer o trabalho ou refazer o que já está feito? A desgraça do nosso Estado é a papelada administrativa, da qual ele é um digno representante. Na verdade, eu não sei o que se pode condenar nele. Ignoro a orientação que segue, mas sei uma coisa. É um ótimo sujeito, respondeu Stepan Arkadievich. Agora há pouco estive com ele e, acredite, é um ótimo sujeito. Almoçamos juntos e eu o ensinei a preparar aquela bebida, você sabe, vinho com laranjas. É muito refrescante. O admirável é que ele não a conhecia. Eu gosto muito. Não, acredita em mim, é um ótimo sujeito. Stepan Arkadievich olhou para o relógio. Ai, meu Deus! Já passa das 4 e ainda tenho de visitar o Dolgovuchin? Então, por favor, venha jantar conosco. Você não pode imaginar a tristeza que daria para mim e para minha esposa. Alexei Alexandrovich acompanhou o cunhado no estado de ânimo completamente diferente daquele em que o recebeu. Bom, eu prometi, então eu irei, respondeu, desanimado. Acredite, me alegra muito e espero que não se arrependa, respondeu Stepan Arkadievich, sorrindo. E, enquanto vestia o sobretudo no caminho, tocou a mão na cabeça do criado, deu uma risada e saiu. Às 5 horas, e de sobrecasaca, por favor, gritou de novo, voltando-se para a porta. Capítulo 9. Já passava das 5 e alguns convidados já haviam chegado quando chegou o próprio anfitrião. Entrou junto com Sergei Ivanovich Koznichev e Piestsov, que se esbarraram na entrada. Eram dois destacados representantes da intelectualidade moscovita, como Oblonsky o chamava. Ambos eram respeitados pelo caráter e pela inteligência. Respeitavam-se mutuamente, mas quase sempre estavam em total e inapelável discordância. Não porque pretensessem a tendências antagônicas, mas justamente porque eram do mesmo campo. Seus inimigos os confundiam com um só. Porém, nesse campo, tinham cada um o seu matiz. E como não há nada mais incapaz de levar à concórdia do que pensamentos discrepantes sobre questões semi-abstratas, os dois não só jamais concordavam nas opiniões, como, sem se irritar, já se haviam acostumado, desde muito tempo, a apenas rir do erro incorrigível do outro. Atravessavam a porta falando sobre o clima, quando Stepan Arkadievich os alcançou. Na sala já estavam sentados o príncipe Alexei Dmitrievich, sogro de Oblonsky, o jovem Cherbatsky, Turovitsyn, Kitty e Karenin. Stepan Arkadievich logo se deu conta de que, sem ele, as coisas não andavam nada bem na sala. Daria Alexandrovna, em seu vestido de gala cinzento e de seda, obviamente preocupada com os filhos, que teriam de jantar sozinhos no quarto das crianças, e com o marido, que ainda não chegou, não sabia, sem ele, integrar devidamente todo aquele grupo. Todos estavam sentados como as filhas de um pop quando fazem uma visita, como dizia o velho príncipe, obviamente perplexos, sem entender por que estavam ali, espremendo as palavras à força para não ficarem calados. O bondoso Turovitsyn, obviamente, sentia-se deslocado, e o sorriso dos lábios grossos com que recebeu Stepan Arkadievich parecia dizer: Puxa, meu amigo, você me trouxe para o meio desses crânios? Vamos tomar uma bebida e vamos ao Château de Fleurs? Isso sim é o mais do meu estilo. O velho príncipe estava sentado sem falar nada, olhando de esguelha para Karenin, com seus olhinhos cintilantes, e Stepan Arkadievich compreendeu que ele já havia inventado algum dito espirituoso para aplicar àquele homem de estado que, como um esturjão, se era servido aos convidados. Kitty olhava para a porta, reunindo forças para não se ruborizar à chegada de Konstantin Levin. O jovem Cherbatsky, que não foi apresentado a Karenin, esforçava-se em mostrar que não estava nem um pouco constrangido por isso. O próprio Karenin veio de fraque e gravata branca. Devido ao costume petersburguês de vestir-se assim em jantares com senhoras, e Stepan Arkadievich compreendeu, pelo seu rosto, que ele veio apenas para cumprir sua palavra e que, ao comparecer em tal sociedade, se desincumbia de uma obrigação penosa. Era ele o principal culpado pelo frio que gelou todos os convidados, até a chegada de Stepan Arkadievich. Quando entrou na sala, Stepan Arkadievich desculpou-se, explicou que ficou retido por certo príncipe, que era invariavelmente o bode expiatório de todos os seus atrasos e ausências, e, no mesmo minuto, apresentou todos e, aproximando Alexei Alexandrovich de Sergei Kuznetsov, levantou uma discussão sobre a russificação da Polônia, tema a que eles imediatamente se agarraram junto com Piestsov. Depois de dar uns tapinhas nas costas de Turovitsyn, sussurrou-lhe algo engraçado e instalou junto à esposa e ao príncipe. Em seguida, disse a Kitty que estava muito bonita nesse dia e apresentou Tcherbatsky e Karenin. Num minuto, ele sovou de tal forma toda aquela massa social que a sala se transformou num espetáculo e vozes animadas ressoaram. Só faltava Konstantin Lievin. Mas isso veio a calhar porque, ao sair para a sala de jantar, Stepan Arkadievich notou, para seu horror, que o vinho do Porto e o xerez tinham vindo de Debré e não de Levé, e ele, depois de dar ordens para que o cocheiro fosse ao Levé o mais depressa possível, tomou de novo a direção da sala de visitas. Na sala de jantar, encontrou-se com Lievin. Não me atrasei? E por acaso você consegue chegar na hora? Exclamou Stepan Arkadievich, tomando-o pelo braço. Há muita gente na sua casa? Quem são eles? Perguntou Lievin, incapaz de conter o rubor, sacudindo com a luva a neve do chapéu. Todos conhecidos nossos. E Kitty está aqui. Vamos, vou apresentá-lo ao Karenin. Stepan Arkadievich, apesar de seu liberalismo, sabia que ser apresentado a Karenin não podia deixar de ter um efeito lisonjeiro e, por isso, regalava os melhores amigos com esse convidado. Mas, nesse instante, Konstantin Lievin não se achava em condições de desfrutar toda a satisfação de tal conhecimento. Não via Kitty desde aquela memorável tarde em que encontrou Vronsky, se não levasse em conta aquele minuto em que avistou na estrada. No fundo da alma, Lievin sabia que iria encontrá-la ali, nessa noite. Porém, para manter sua liberdade de pensamento, procurava convencer-se de que o ignorava. Ainda agora, ao ser informado de que ela estava ali, Lievin sentiu de repente tamanha alegria e ao mesmo tempo tamanho pavor que o ar lhe faltou e ele não conseguiu pronunciar o que desejava dizer. Como está ela? Tal como era antes ou como estava na carruagem. Será verdade o que Darya Alexandrovna disse? Por que não haveria de ser verdade? Pensava Lievin. Ah, por favor, me apresente a Karenin. Pronunciou com esforço e, num passo resoluto e desesperado, entrou na sala de visitas e avistou-a. Não era a mesma de antes, nem a mesma que viu na carruagem. Era de todo uma outra pessoa. Estava assustada, tímida, envergonhada e, por isso, ainda mais encantadora. Ela o viu no instante em que entrou na sala. Já o esperava. Alegrou-se e perturbou-se com a própria alegria a tal ponto que houve um momento, exatamente aquele em que Lievin aproximou-se da anfitriã e, de novo, lançou um olhar para ela, em que Kitty, Lievin e também Dolly, que tudo via, tiveram a impressão de que ela não conseguiria resistir e desataria a chorar. Kitty ruborizou-se, empalideceu, de novo ruborizou-se e fez-se imóvel, com um leve tremor nos lábios, à espera dele. Lievin aproximou-se dela, a saudou com uma reverência e estendeu a mão sem falar nada. Não fosse o leve tremor dos lábios e a umidade que cobria seus olhos e lhes dava um brilho, o sorriso de Kitty estaria quase sereno quando lhe disse: Há quanto tempo não nos vemos? E com uma firmeza desesperada, apertou-lhe a mão com a sua mão fria. A senhora não me viu, mas eu vi a senhora, disse Lievin, com um radiante sorriso de felicidade. Eu vi a senhora quando viajava da estrada de ferro para Yergushovo. Quando? Perguntou com surpresa. A senhora estava a caminho de Yergushovo, disse Lievin, sentindo que sufocava com a felicidade que inundava sua alma. Como me atrevi a associar a ideia de algo que não fosse inocente a essa criatura tocante? Sim, parece ser verdade aquilo que Darya Alexandrovna disse, pensou. Stepan Arkadyevich tomou Lievin pelo braço e levou-o até Karenin. Permitam-me que os apresente, e declinou com o nome de ambos. Tenho muito prazer em vê-lo de novo, disse Alexei Alexandrovich com frieza, enquanto apertava a mão de Lievin. Já se conhecem? Indagou Stepan Arkadyevich, surpreso. Passamos 3 horas juntos num vagão de trem, respondeu Lievin, sorrindo. Mas saímos de lá tão intrigados como se sai de um baile de máscaras, pelo menos no meu caso. Ora essa, por aqui, por favor, disse Stepan Arkadyevich, apontando na direção da sala de jantar. Os homens saíram na direção da sala de jantar e acercaram da mesa dos antepastos, servida com 6 tipos de vodka e um igual número de tipos de queijo, alguns com pazinhas de prata e outros sem pazinhas, caviares, arenques, conservas de vários tipos e travessas com fatiazinhas de pão francês. Os homens se puseram de pé em torno das vodkas e das iguarias aromáticas e a conversa entre Sergei Ivanich Koznichev, Karenin e Pestsov sobre a russificação da Polônia cessou à espera do jantar. Sergei Ivanovich, que, para encerrar a discussão mais séria e abstrata, sabia melhor do que qualquer outro como adicionar inesperadamente uma pitada de sal ático e, assim, modificar o ânimo dos interlocutores, fez isso também nessa ocasião. Alexei Alexandrovich demonstrava que a russificação da Polônia só poderia ser obtida com a ajuda de princípios elevados e que deviam ser ali introduzidos pela administração russa. Piestsov fincava a pé em que uma nação assimila a outra só quando é mais densamente povoada. Koznichev admitia ambas as opiniões, mas com restrições. Quando já saíam da sala de visitas, a fim de encerrar a discussão, Koznichev disse, sorrindo: Portanto, só há um meio para russificar os povos estrangeiros, ter o maior número possível de filhos. Nesse caso, eu e meu irmão nos portamos pior do que todos. Mas os senhores, cavalheiros casados, sobretudo o senhor, Stepan Arkadyevich, procedem de forma inteiramente patriótica. Quantos filhos tem? Perguntou para o anfitrião com um sorriso carinhoso e estendendo para ele um minúsculo cálice. Todos riram e Stepan Arkadyevich com especial alegria. Aí está! Este é o melhor meio, disse, mastigando o queijo e vertendo um tipo especial de vodka no cálice à sua frente. A conversa, de fato, terminou com um xiste. Este queijo não está nada mal, hein? Os senhores não gostariam? Perguntou o anfitrião. Será que você anda fazendo ginástica de novo? Dirigiu-se a Lievin, apalpando seus músculos com a mão esquerda. Lievin sorriu, tensionou o braço e, como um queijo redondo, sob os dedos de Stepan Arkadyevich, ergueu-se uma colina de aço por baixo da lã fina da sobrecasaca. Ora, mas que bíceps! É um Sansão! Creio que é preciso ter muita força para caçar ursos, disse Alexei Alexandrovich, que tinha as ideias mais vagas a respeito de caçadas, enquanto besuntava queijo e esfarelava um miolo de pão fininho como uma teia de aranha. Lievin sorriu. Ora, de maneira alguma. Ao contrário, até um menino pode matar um urso, respondeu, abrindo caminho com uma ligeira reverência para as senhoras que, em companhia da anfitriã, seguiam na direção da mesa de antepastos. Mas o senhor matou um urso, pelo que me contaram, disse Kitty, enquanto tentava em vão capturar com um garfo um cogumelo rebelde, que fugia e sacudia as rendas, entre as quais se destacava a brancura do seu braço. Acaso o senhor já comeu um urso? Acrescentou de lado, virando para ele a cabeça encantadora e sorrindo. Não parecia haver nada de extraordinário no que ela disse, mas, para Lievin, que significado intraduzível em palavras se abrigava em cada som, em cada movimento dos lábios, dos olhos e das mãos de Kit, quando falou aquilo. Havia ali um pedido de perdão, confiança nele, carinho, um carinho meigo, tímido, e uma promessa, uma esperança e amor por ele, um amor em que Lievin não podia deixar de acreditar e que sufocava de felicidade. Não, nós tínhamos ido à província de Tivier. Ao voltar de lá, encontrei no trem o cunhado da senhora, ou o cunhado do seu cunhado, disse ele com um sorriso. Foi um encontro divertido. E contou alegremente e de modo engraçado, como ele, que passou a noite inteira sem dormir, entrou precipitadamente, com uma peliça curta, no compartimento de Alexei Alexandrovitch. O condutor, ao contrário do que diz o provérbio, quis expulsar-me dali por causa da minha roupa, mas então comecei a me expressar no estilo elevado e... O senhor também, disse, voltando-se para Karine, cujo nome esqueceu. A princípio, por causa da minha peliça curta, também quis me expulsar, mas depois intercedeu em meu favor, pelo que sou muito grato. De modo geral, os direitos dos passageiros para a escolha do lugar no trem são extremamente imprecisos, respondeu Alexei Alexandrovitch, enxugando a ponta dos dedos com um lenço. Vi que o senhor ficou indeciso a meu respeito, disse Lievin, sorrindo com bom humor. Mas eu me apressei em entabular uma conversa inteligente para me redimir da minha peliça curta. Sergei Ivanovitch, que prosseguia a conversa com a anfitriã enquanto, com outro ouvido, escutava o irmão, olhou de esguelha. Que há com ele hoje? Que há de triunfo? Pensou. Ignorava que Lievin tinha a sensação de que lhe cresciam asas. Lievin sabia que Kitty ouvia suas palavras e tinha prazer em ouvi-las, e só isso o interessava. Para Lievin, não apenas naquela sala, mas também em todo o mundo, só existiam ele que, aos próprios olhos, alcançou um valor e uma importância enormes, e ela. Lievin sentia-se nas alturas, o que fazia sua cabeça rodar, e lá embaixo, longe, estavam aqueles bondosos e simpáticos Karine, Oblonsky e o mundo inteiro. Com absoluta discrição, sem sequer olhar para eles, e como se na verdade não houvesse outros assentos vagos, Stepan Arkadyevich acomodou Lievin e Kit lado a lado. Bem, você pode sentar-se aqui, disse para Lievin. O jantar estava tão bom quanto a louça, da qual Stepan Arkadyevich era um apreciador entusiasmado. A sopa Mariluz estava excelente. Os bolinhos minúsculos, que se derretiam na boca, estavam irrepreensíveis. Dois lacaios e Matvei, de gravata branca, cuidavam dos pratos e da bebida de maneira discreta, silenciosa e rápida. No aspecto material, o jantar foi bem sucedido e não menos no aspecto espiritual. A conversa, ora generalizada, ora em particular, não se interrompia e, no final do jantar, animou-se de tal modo que os homens se levantaram da mesa, sem parar de falar, e até Alexei Alexandrovitch animou-se. Capítulo 10. Piestsov gostava de levar um raciocínio até o fim e não se satisfez com as palavras de Sergei Ivanovitch, ainda mais porque sentia a injustiça da sua própria opinião. Jamais me referi, disse durante a sopa, dirigindo-se a Alexei Alexandrovitch. Há densidade populacional isoladamente, mas em associação com os fundamentos e não com os princípios. Parece-me, respondeu Alexei Alexandrovitch, sem pressa e com indolência, que é a mesma coisa. Na minha opinião, só pode influir sobre um outro povo aquele povo que possui um maior desenvolvimento, que... Mas é exatamente essa questão, interrompeu Piestsov com sua voz de baixo. sempre afoito para falar e, ao que parecia, sempre profundamente convicto do que dizia. O que se pode entender por um desenvolvimento mais elevado? Ingleses, franceses, alemães, a quem se deve atribuir um grau mais elevado de desenvolvimento? Quem irá nacionalizar o outro? Vemos que o Reno afrancesou-se, mas os alemães não se encontram numa posição inferior, gritou. Existe aí uma outra lei em ação? Parece-me que a influência está sempre ao lado do saber autêntico, disse Alexei Alexandrovich, levantando ligeiramente as sobrancelhas. Mas em que devemos conhecer os sinais de um saber autêntico? Retrucou Piestsov. Creio que tais sinais são conhecidos, respondeu Alexei Alexandrovich. Plenamente conhecidos? Interveio Sergei Ivanovich com um sorriso sutil. Hoje se tem por certo que o saber verdadeiro só pode ser o puramente clássico, mas vemos discussões encarniçadas de ambas as partes e é impossível negar que também o campo adversário tem argumentos fortes a seu favor. O senhor é clássico, Sergei Ivanovich. Gostaria de um vinho tinto? Disse Stepan Arkadievich. Não estou expressando minha opinião sobre este ou aquele saber, disse Sergei Ivanovich, levantando o copo com um sorriso condescendente, como que diante de uma criança. Eu digo apenas que ambos os lados têm fortes argumentos, prosseguiu, voltando-se para Alexei Alexandrovich. Sou clássico por formação, mas neste debate, pessoalmente, não consigo encontrar o meu lugar. Não vejo argumentos claros para conceder às ciências clássicas uma vantagem sobre as ciências reais. As ciências naturais têm uma influência pedagógico-formativa do mesmo peso, emendou Piestsov. Tomem, por exemplo, a astronomia, a botânica, a zoologia, com seu sistema de leis gerais. Não posso concordar inteiramente com isso, respondeu Alexei Alexandrovich. Parece-me que não se pode deixar de reconhecer que o próprio processo de estudo das formas das línguas age de modo especialmente benéfico sobre o desenvolvimento espiritual. Além disso, não se pode também negar uma influência dos escritores clássicos nos mais elevados nível moral, ao passo que, desgraçadamente, ao ensino das ciências naturais se associam aqueles estudos nocivos e falsos que constituem a chaga do nosso tempo. Sergei Ivanovich quis dizer algo, mas Piestsov, com sua profunda voz de baixo, interrompeu-o. Começou a demonstrar, com ardor, a injustiça de tal opinião. Sergei Ivanovich esperou com calma que lhe dessem a palavra, obviamente com uma objeção irrefutável já preparada. Porém, disse Sergei Ivanovich, com um sorriso sutil e dirigindo-se a Karenin. Porém, é impossível não concordar que é difícil ponderar plenamente todas as vantagens e desvantagens das duas modalidades de ciências e que a questão de quais ciências devemos preferir não poderia ser resolvida de forma tão rápida e categórica se do lado do saber clássico não existisse essa vantagem a que o senhor agora se referiu. A influência moral e, digamos assim, antinihilista? Sem dúvida. Caso não houvesse essa vantagem de uma influência antinihilista no lado das ciências clássicas, pensaríamos com mais vagar, ponderaríamos os argumentos de ambas as partes, disse Sergei Ivanovich com um sorriso sutil. Daríamos livre curso a ambas as tendências. Mas agora sabemos que nessas pílulas de saber clássico se abriga a força curativa do anti-niilismo e não hesitamos em prescrevê-las para os nossos pacientes. Mas e se elas não tiverem essa força curativa? Concluiu, salpicando uma pitada de sal ático. Todos riram das pílulas de Sergei Ivanovich e Turovitsin riu de modo particularmente ruidoso e alegre, ao ouvir afinal o chiste que já esperava desde o início da conversa. Stepan Arkadyevich não se enganou ao convidar Pestsov. Com ele, uma conversa inteligente não podia silenciar nem por um minuto. Tão logo Sergei Ivanovich encerrou a conversa com seu xiste, Pestsov levantou uma nova discussão. Não é mesmo possível concordar, disse, que o governo tivesse esse propósito. O governo, é óbvio, administra segundo considerações de ordem geral, mantendo-se indiferente às influências que as medidas tomadas possam produzir. Por exemplo, era de se esperar que a questão da educação das mulheres fosse considerada nociva, mas o governo abre cursos e universidades para as mulheres. E a conversa prontamente saltou para o novo tema da educação das mulheres. Alexei Alexandrovich manifestou a ideia de que a educação das mulheres geralmente se confunde com a questão da emancipação das mulheres e só por isso pode ser considerada nociva. Eu, ao contrário, creio que as duas questões estão indissoluvelmente ligadas, retrucou Pestsov. É um círculo vicioso. A mulher está privada de direitos por falta de instrução e a falta de instrução decorre da ausência de direitos. É preciso não esquecer que a escravização das mulheres é tão grande e tão antiga que nós, muitas vezes, não queremos compreender o abismo que nos separa delas, disse. O senhor falou em direitos, disse Sergei Ivanovich, que aguardava o silêncio de Pestsov. O direito de ocupar os cargos de jurados, de vogais, de presidentes de assembleia, o direito de entrar no serviço público, de ser do parlamento? Sem dúvida. Mas se as mulheres, com raras exceções, são também capazes de ocupar tais cargos, parece-me que o senhor empregou de maneira indevida a palavra direitos. Com mais exatidão, teria dito deveres. Todos concordam em que, ao ocupar um cargo de jurado, de vogal, de funcionário do telégrafo, sentimos que cumprimos um dever. E, portanto, mais exato seria dizer que as mulheres almejam deveres, e de modo absolutamente legítimo. Só podemos nos solidarizar com tal desejo das mulheres de cooperar no trabalho comum de homem. É absolutamente justo, confirmou Alexei Alexandrovich. A questão, eu creio, consiste apenas em saber se elas são capazes de cumprir tais deveres. Ora, é provável que venham a ser muito capazes, interveio Stepan Arkadyevich, quando a educação estiver difundida entre elas. Vemos isso... E o provérbio? Disse o príncipe, que já acompanhava a conversa fazia muito tempo, com seus olhinhos umbeteiros e brilhantes. Posso dizê-lo diante das filhas? Os cabelos são compridos porque... Era o mesmo que se pensava sobre os negros até a sua emancipação? Cortou Pestsov com irritação. Eu só acho estranho que as mulheres procurem novos deveres, disse Sergei Ivanovich, quando vemos, infelizmente, que os homens, em geral, fogem deles. Os deveres estão ligados aos direitos, o poder, o dinheiro, as honras. Eis o que as mulheres procuram, disse Pestsov. É como se eu buscasse ter o direito de ser ama de leite e me ofendesse por contratarem mulheres, mas não a mim, disse o velho príncipe. Turovitsin desatou uma gargalhada estrondosa e Sergei Ivanovich lamentou não ter dito aquilo. Até Alexei Alexandrovich sorriu. Sim, mas o homem não pode amamentar, retrucou Pestsov. Enquanto a mulher... Não. Um inglês amamentou seu bebê numa vaca, respondeu o velho príncipe, permitindo-se essa liberdade de expressão diante das filhas. Haverá tantas mulheres funcionárias públicas quantos forem os ingleses como esse, acrescentou Sergei Ivanovich. Sim, mas o que será das meninas que não têm família? Perguntou Stepan Arkadyevich, lembrando-se de Tibisova, a qual ele tinha sempre em mente solidarizando-se com Piestsov e lhe dando apoio. Se analisar direitinho a história dessa menina, o senhor descobrirá que ela abandonou a família, a sua própria ou a de uma irmã, onde ela poderia desempenhar o papel adequado a uma mulher, disse Daria Alexandrovna com irritação, interferindo na conversa de forma inesperada, na certa, adivinhando que menina Stepan Arkadyevich tinha em mente. Mas nós nos pautamos por um princípio, por um ideal, objetou Piestsov com voz de baixo. A mulher quer ter o direito de ser independente, instruída. Ela está tolhida, reprimida, com a consciência dessa impossibilidade. Eu me sinto tolhido e reprimido porque não me admitem como ama de leite num orfanato, disse de novo o velho príncipe para a grande alegria de Turovitsyn, e ao rir, deixou o aspargo cair com a ponta grossa dentro do molho. Capítulo 11. Todos participavam da conversa geral, exceto Kitty e Lievin. A princípio, quando se falava sobre a influência de uma nação sobre outra, veio involuntariamente à cabeça de Lievin aquilo que tinha a dizer sobre o assunto, mas tais ideias, antes muito importantes para ele, pareciam mover-se em sua mente como num sonho e não tinham agora, para ele, o menor interesse. Pareceu-lhe até estranho que os outros se esforçassem tanto para falar sobre algo de que ninguém necessitava. Quanto a Kitty, também seria de imaginar que a conversa lhe interessasse, pois tratava dos direitos e da educação da mulher. Quantas vezes ela havia pensado no assunto, ao recordar sua amiga Varienka no exterior e a sua penosa dependência? Quantas vezes pensou no seu próprio caso e em que o mesmo lhe aconteceria se não casasse? E quantas vezes discutiu com a irmã sobre isso? Mas agora o assunto não lhe interessava nem um pouco. Entre Kitty e Lievin, transcorria uma conversa só deles. E nem era uma conversa, mas um contato misterioso que, a cada minuto, os aproximava mais e mais e produzia em ambos um sentimento de temor exultante, em face do desconhecido em que os dois ingressavam. A princípio, ante a pergunta de Kitty sobre como pudera vê-la numa carruagem no ano anterior, Lievin contou que voltava da ceifa, caminhando pela estrada e encontrou-a. Era de manhã cedinho. A senhora, com certeza, havia acabado de acordar. Sua mamã dormia ao seu lado. A manhã estava deslumbrante. Eu caminhava e pensava, quem virá nessa carruagem de 4 cavalos? Eram 2 parelhas excelentes, com guizos, e por um momento, a senhora surgiu e eu a vi na janela. A senhora estava sentada assim e, com as 2 mãos, segurava a fita da touquinha, terrivelmente pensativa, disse sorrindo. Como eu gostaria de saber sobre o que a senhora pensava. Algo importante? Será que eu estava despenteada? Pensou ela, mas ao ver o sorriso exultante que aquela recordação despertava em Lievin, Kitty sentiu que, ao contrário, deixara uma impressão muito boa. Ruborizou-se e sorriu com alegria. Francamente, eu não lembro. Que bela gargalhada tem o Turovitsyn, disse Lievin, admirando os olhos úmidos e o corpo sacolejante. O senhor o conhece há muito tempo? Perguntou Kitty. Quem não o conhece? Vejo que o senhor o considera um homem tolo, não é? Tolo não, mas insignificante. Mas não é verdade, e o senhor precisa parar de julgá-lo assim? Disse Kitty. Também eu tinha uma opinião ruim a respeito dele, mas é um homem admiravelmente bom e amável, tem um coração de ouro. Como pode a senhora conhecer o coração dele? É que somos grandes amigos, eu o conheço muito bem. No inverno passado, pouco depois de o senhor ter estado em nossa casa, disse com um sorriso culpado e ao mesmo tempo confiante. Todos os filhos de Dolly pegaram escarlatina e um dia ele foi visitá-la. E imagine o senhor, disse num sorriso. Teve tanta pena de Dolly que ficou lá e passou a ajudá-la a cuidar das crianças. Pois é, passou 3 semanas com as crianças, em nossa casa, e cuidou delas como uma babá. Estou contando a Konstantin Dmitrich a respeito de Trovitsin, na época da escarlatina, disse Kitty, inclinando-se na direção da irmã. Sim, foi admirável, um encanto, exclamou Dolly, sorrindo e lançando um olhar para Trovitsin, que pressentiu que falavam dele. Lievin olhou mais uma vez para Trovitsin e surpreendeu-se de não ter compreendido antes todo o encanto daquele homem. Perdão, perdão, e nunca mais pensarei mal das pessoas, disse Lievin, alegre, exprimindo com sinceridade aquilo que agora sentia. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!